Todos os dias. De manhã, e às vezes, quando tenho que trabalhar durante o dia, vou treinar às 4 da manhã, quando tenho assim uma mais vaga. A neve, para mim, treino sempre na mesma. Tenho um limite de treinos. Tenho dias de fazer 40 minutos, dias uma hora, outros dias 35. Depois tenho um dia por semana que faço uma série de velocidade de 400 metros, 7 séries, 8 séries de 400 metros, faço meia hora a aquecer e depois faço essa série rápida para apanhar ritmo para as provas.